Boa noite. Que a paz, o amor do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos. Que possamos nesta noite, agradecidos a Deus por podermos chegar aqui, refletirmos sobre algumas passagens, sobre alguns ensinamentos que possam nos ajudar. Possam os Espíritos benfeitores se utilizarem de nós nesta noite para trazer ideias, reflexões importantes para a nossa evolução espiritual. Porque a grande finalidade da nossa existência terrena é a evolução espiritual. Nós, quando renascemos na presente vida, nós viemos aqui para cumprir alguns papéis no mundo. Alguns vieram para ser pais, outros mães, outros vieram por algum tempo para ser filhos, para depois se tornar pais. Alguns vieram para exercer algumas profissões, profissões de destaque na sociedade, e outras que são consideradas de segunda importância, mas no conjunto da vida nada é sem importância. Tudo tem valor, tudo tem importância para Deus. Porque quando a gente vê como tudo funciona, se faltar a menor peça, há um desequilíbrio. Há parafusos do carro que, se ele estiver ausente, não adianta nada a potência do motor. Assim como há peças em maquinários, que também é assim. E nessa máquina da sociedade, todos são importantes. Todos são como esse parafuso que, se faltar, pode ter uma consequência grave. Então não existe papel irrelevante, papel secundário na ordem divina. Tudo tem o seu valor, tudo tem a sua importância. Então alguns vieram para exercer essas atividades que para o mundo são consideradas sem importância, e outros vêm cumprindo aí as suas tarefas. E muitas pessoas se perguntam, né? Qual que é a minha missão nessa vida? Qual que é a minha tarefa? E às vezes a gente se ilude achando que nós viemos aqui para exercer apenas esses papéis de pai, mãe, filho, um profissional, alguém integrado a alguma atividade assistencial, religiosa. Mas nós podemos considerar que o grande objetivo da nossa existência terrena é com a gente mesmo. Nós viemos para cá para fazer algo por nós. Embora tenhamos, e já aprendemos bastante isso com o Evangelho, que nós temos que fazer o bem, amar o próximo, praticar a caridade, mas no fundo mesmo, quando nós fazemos essas coisas, estamos fazendo por nós. E não é com um pensamento egoísta que eu reflito dessa forma. É quando nós lembramos qual é a finalidade do Espírito reencarnar. Nós reencarnamos para evoluir. E evolução é um processo individual. Embora a gente possa compartilhar experiências, nos ajudar mutuamente, embora possamos contribuir e receber a contribuição dos outros, nós viemos para cá para evoluir e trabalhar nós mesmos pelo nosso crescimento espiritual, para que um dia alcancemos a condição para a qual nós fomos criados, para que um dia nos tornemos aquilo para o qual Deus nos criou, espíritos puros, completos de amor, de bondade, de paz, felizes, plenos e perfeitamente harmonizados com as leis divinas. E essa longa trajetória nós estamos agora cumprindo nesses papéis que eu citei e tantos outros mais que podem nos vir à mente. Quando nós estamos aqui realizando alguma tarefa, qualquer que seja ela, é com vistas à nossa evolução espiritual. E nesta noite nós vamos falar algumas coisas que nos ajudam a compreender o que é evoluir espiritualmente na vida. Eu vou mudar o tema, viu, Irene? Eu tinha combinado aquele tema, reencarnação, justiça e atualidade, mas eu tratei ano passado aqui, e aí eu fui vendo os registros lá e verifiquei, não, vai ficar repetitivo. Então nós vamos abordar hoje um tema, uma reflexão, baseando-se numa carta que foi escrita muitos séculos atrás por um grande seguidor de Jesus. Não é Paulo de Tarso, que ficou tão conhecido pelas suas cartas, as suas epístolas. É um outro discípulo de Jesus, que sobreviveu aos nossos dias, apenas uma das suas cartas. Não sabemos se ele escreveu outras, mas ele trouxe ali ensinamentos importantes. E tem uma frasezinha ali curta, bem simples, no capítulo 4 dessa carta, que nos traz muitas reflexões. E como nós mesmos não temos essa condição de interpretar as passagens do Evangelho sozinhos, vamos buscar nas explicações do Espírito Emmanuel o sentido espiritual dessa passagem da carta de Tiago aos cristãos. Depois que Jesus partiu para a vida espiritual, depois que os discípulos começaram a exercer aquele papel de orientadores das comunidades cristãs que foram sendo formadas, uma das formas que eles encontraram de fazer chegar as notícias, de fazer chegar as instruções, de reforçar nos novos cristãos, daqueles que estavam iniciando no aprendizado do Evangelho, foi o envio das cartas. E há o registro de uma dessas cartas que ficou fazendo parte do Novo Testamento. Essa coletânea de livros que se somaram aos Evangelhos, trazendo ali a experiência daqueles seguidores primeiros de Jesus. E lá, Tiago, um discípulo de Jesus, escreveu algo muito importante para as pessoas daquele tempo. E que nós precisamos interpretar com bastante cuidado para a gente poder entender o que ele quis dizer. Essa passagem, então, usando a linguagem que era própria da época, dentro do pensamento religioso daquela época, ele deu a seguinte recomendação: alimpai as mãos, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. E ele dá uma série de recomendações de como o cristão deveria agir no mundo, qual atitude ele deveria agir. Naquele tempo, embora eles não utilizassem as expressões evolução espiritual, eles estavam traçando um roteiro, estavam dando indicações de como aqueles homens daquele tempo poderiam evoluir espiritualmente com aqueles ensinamentos de Jesus. E essa recomendação que Tiago deu na carta, ela é muito importante. Nessa primeira colocação, a limpar as mãos, ele não está se referindo ao ato simples de lavar as mãos com água, sabão, que é muito importante para a higiene, para a conservação da nossa saúde. No sentido figurado, ele está dizendo que algo exterior deve ser modificado em nós. Que algo que faz parte da nossa vida exterior deve ser transformado. E é assim que nós podemos iniciar o grande trabalho da nossa renovação. Quantas atitudes, quantas posturas, quantas formas de agir nós temos e que estão criando em nossas vidas problemas. Às vezes é a maneira que nós falamos com os nossos semelhantes. Às vezes é a forma como nós tratamos as pessoas da nossa família. Em razão da convivência, em razão de estarmos ali todos os dias lidando uns com os outros, um suportando do outro as dificuldades, as imperfeições, muitas vezes nós perdemos algo tão importante que é a gentileza, a educação, e nós passamos a agir de uma forma, muitas vezes, agressiva, insensível, pouco afetuosa. Nós vamos permitindo que a nossa relação com o outro vá esfriando e possa até se deteriorar, possa até estragar. Porque quem não tem respeito no trato um com o outro, quem tem rudeza, quem tem amargor ao falar com o outro, acaba muitas vezes distanciando, acaba criando dificuldades. Então basta a gente, por exemplo, mudar algo em nós, como por exemplo adquirir um pouco mais de gentileza no trato, e nós podemos, muitas vezes, melhorar a nossa convivência com as outras pessoas. Nós nem precisamos já aprender a amar profundamente ninguém. Nós nem precisamos começar a fazer uma grande transformação em nossa vida para começar a melhorá-la. Basta, muitas vezes, a gente mudar algumas coisas no nosso modo de agir. Um outro aspecto muito comum nos dias de hoje é essa pressa que nós temos de nos deslocar de um lugar para o outro, de estarmos sempre entrando e saindo dos lugares, correndo, muitas vezes esquecendo que as pessoas que estão ali estão aguardando às vezes um sorriso, um cumprimento mais fraternal, um abraço, um aperto de mão, e nós temos dificuldade às vezes de exercer isso. De outras vezes, nós precisaríamos ser mais generosos no convívio com as pessoas. Por exemplo, não prestando tanto atenção nos erros que as pessoas cometem. Porque realmente, se nós quisermos fazer listas de erros que as pessoas praticam todos os dias, nós precisaríamos aí de um caderno de 200 folhas. Porque é incrível a capacidade humana de errar. Nós erramos muito o tempo todo. E não é porque é a maldade, não é porque nós somos espíritos tão atrasados assim. É que muitas vezes esse erro é apenas aquilo que ainda não aprendemos, apenas aquilo que ainda não assimilamos. Então, nós temos que desenvolver no dia a dia uma grande capacidade de compreensão, de tolerância. Basta a gente mudar um pouco o nosso olhar sobre o próximo, parar de exigir que ele seja tão perfeito quanto nós, e nós conseguiremos melhorar muita coisa. É uma ironia, né? Dizer que alguém possa ser tão perfeito quanto nós é porque falta muitas vezes também esse olhar para nós. Que as críticas que nós fazemos aos outros poderiam ser muito bem endereçadas a nós mesmos, porque nós também estamos no dia a dia fazendo muitas coisas que trazem aborrecimento, contratempo, dificuldade para a vida do outro. E não precisamos nem lamentar por isso, porque também é a nossa realidade. Também não fazemos por mal assim. Muitas vezes nem pensamos que já estamos fazendo algo que traz atraso, aborrecimento, contratempo, sofrimento na vida do outro. Então, bastaria que a gente mudasse aquela atitude de muita severidade ao analisar o erro alheio, e nós já começaríamos a transformar a nossa vida. Por exemplo, não dando tanta atenção aos problemas, não dando tanta atenção aos dissabores, às amarguras da vida. E nós nem precisamos mudar tanto assim o nosso ser para começar a perceber as mudanças que ocorrem na vida quando nós temos uma atitude mais positiva. Então, segundo a interpretação de Emmanuel, a expressão "alimpai as mãos", que o apóstolo escreveu na sua carta, que Tiago escreveu em sua carta, é no sentido de começarmos a transformar a nossa vida pelas situações exteriores também. Porque é importante que nós tenhamos uma atitude, uma preocupação maior nesse trato, nesse contato que nós temos social, familiar, profissional, porque aí nós podemos evitar muitos aborrecimentos. Veja, basta um pouquinho mais de cuidado com o que nós falamos e escrevemos e nós podemos evitar muitos aborrecimentos. Há 2 dias eu comecei a acompanhar, através de um grupo de WhatsApp, que é esses grupos que agora nós podemos nos comunicar por texto através dos celulares, uma confusão que se instalou num grupo, porque um fez uma brincadeira, o outro não entendeu muito bem, e começaram a trocar ali agressividade, através até de palavras não tão agressivas, mas já demonstrava um clima tenso entre as duas pessoas. Um grande número de outras pessoas acompanhando aquilo. Bastava um pouco de cuidado ao fazer uma colocação, e o outro que leu aquilo e se sentiu ofendido, bastava ele ter um pouquinho de "deixa para lá, não vou me importar com isso", e não se desenvolveria um conflito, que felizmente conseguiram reverter. Perceberam a tempo que aquela discussão escrita, um mandando mensagem para o outro, poderia criar uma separação entre as pessoas. E muitas outras coisas acontecem porque não vigiamos o que falamos, o que escrevemos, não vigiamos atitudes. Às vezes passamos tão apressados por uma pessoa, não a percebemos, e ela fica magoada, ressentida, triste, porque se sentiu menosprezada, ignorada. Então basta a gente mudar poucas coisas na vida e nós já estamos nesse processo de limpeza, de transformação, de suavização da nossa vida. Mas a gente sabe que para evoluir espiritualmente não basta apenas essas ações exteriores. Não basta a gente apenas mudar e adquirir um pouco mais de educação, um pouco mais de polidez, um pouco mais de cuidado para a gente poder evoluir espiritualmente. Há algo mais profundo ainda que deve ser realizado. E foi o que Tiago também recomendou aos cristãos naquele tempo, e para os séculos futuros vale a recomendação também. Ele disse assim: e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. E aí ele tocou no grande desafio para a nossa existência terrena. E aqui ele chegou e deu a indicação, praticamente, da nossa grande missão aqui na Terra. Nós viemos para cá para evoluir espiritualmente. E evoluir espiritualmente significa mudar sentimentos e pensamentos. E aí chegamos na grande tarefa. Chegamos na grande missão, no grande desafio do espírito em evolução. E alguns até dizem, mas isso é impossível. Nós não conseguimos mudar a nós mesmos. Nós não conseguimos nos transformar. Só a vida nos modifica. Só a vida nos transforma. Só a vida amacia o coração duro. Isso é um fato, é uma verdade. Deus vem utilizando da dor e do sofrimento há centenas de milhares de anos para fazer o homem evoluir. Mas Ele também deu a opção, através do conhecimento espiritual, para que o homem começasse por si mesmo esse grande processo de transformação, que não mais necessitaria da dor, ou que pelo menos poderia diminuir muito o papel da dor na nossa evolução. No início da sua experiência terrena, o homem vem evoluindo pelo toque da dor. É por sentir necessidade, é por ter fome, é por sentir medo, é por sentir-se abandonado, é por sentir-se fraco, que o homem mobiliza sua inteligência para melhorar a sua existência. E ele vai, simultaneamente, desenvolvendo o seu pensamento religioso, vai adquirindo cada vez mais conhecimentos espirituais. Quando o homem começa nessa longa busca e nesse longo processo de elaborar a religião, inicialmente as religiões materialistas, as religiões apegadas às coisas materiais, mas que vem evoluindo para se tornarem religiões espirituais, que valorizam muito a ética, o comportamento, a atitude do indivíduo e, por fim, a transformação do seu sentimento e do seu pensamento. E nós estamos hoje numa época em que nós estamos já em condições de não precisar mais apenas da dor como essa mola propulsora que nos empurra na evolução. Nós podemos também, por esforço, por empenho, por dedicação nossa, produzir mudanças em nosso mundo interior. Podemos, a partir do momento que nos conscientizamos dessa necessidade, podemos nos transformar, podemos nos renovar, nós podemos limpar o nosso coração, nós podemos combater pensamentos difíceis, pensamentos atrasados, pensamentos que nos prendem a condições ainda muito primitivas da nossa existência, que ainda existem dentro de nós. Mas para que isso ocorra, para que isso aconteça, essa transformação, nós precisamos ter essa condição que Tiago diz: duplo ânimo. Temos que ter uma dupla vontade para que realmente aquilo aconteça. Porque esse querer simples, comum do dia a dia, da vida, ele não é suficiente para nos motivar. Essa transformação interior, ela só é possível quando nos dedicamos realmente de corpo e alma a essa transformação. Somente quando nós nos empenhamos com toda a nossa força, com todo o nosso querer, com todo o nosso desejo, é que nós conseguimos produzir essas transformações. Hoje no mundo, nós temos centenas de milhares de seres que ainda não despertaram para essa condição. Nós temos milhões de pessoas que estão ainda vivendo em busca de satisfações imediatas da vida, que estão atendendo, muitas vezes, instintos ainda primários, que estão ainda buscando apenas bem-estar físico, prazer físico, segurança física, nem cogitam de se transformar. E é por isso que ainda a dor é algo tão presente na realidade humana. Porque em muitas situações da vida, e até aqueles que já têm conhecimentos espirituais, só acordam para a necessidade de renovar pensamentos e sentimentos quando são confrontados pela dor, quando são chacoalhados pela vida, quando sentem na pele o retorno do hábito de cultivar pensamentos e sentimentos inferiores. E aí o indivíduo, quando passa pela dor e o sofrimento, é que ele desperta, e todo aquele conhecimento que ele tinha não fica perdido, porque ele passa a fazer mais sentido para ele. Ele como que desperta a compreensão de uma série de informações que ele apenas acumulou. Então nós percebemos que todo aprendizado que nós tivemos espiritual, ele não fica perdido. Há um tempo atrás eu ouvi uma pessoa que por muitos anos estudou o Espiritismo, por muitos anos se dedicou ao conhecimento da doutrina, e essa pessoa lamentou assim: de que me valeu tanta dedicação em buscar, conhecer, aprender, me dedicar a cursos, a participar de atividades espíritas, se quando veio a dor, eu não tive forças para vencer ali naquele momento. Mas aquilo foi uma reflexão precipitada dessa pessoa, porque depois ela chegou à conclusão que aquele conhecimento e aquela experiência juntos traziam todo um sentido novo para a vida dela, da grande necessidade que ela tinha de passar a fazer algumas coisas que até então ela não estava fazendo. Então nós percebemos que uma das formas de iniciarmos também essa transformação interior, esse processo de mudança dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, deve passar também pelo conhecimento, pela aquisição de conhecimento espiritual. Daí a grande importância de virmos à casa espírita, participarmos dos cursos de formação, virmos à casa nesse sábado à noite tão abençoado, que podemos estar aqui fraternalmente reunidos em nome de Jesus, com a presença dos Espíritos benfeitores, nos ajudando, nos amparando, renovando os nossos pensamentos, limpando a nosso corpo espiritual de tanta coisa difícil que a gente carrega durante a semana. Então estar aqui e estarmos refletindo hoje sobre vida espiritual já é parte desse processo de renovação, já é parte dessa grande tarefa para a qual nós viemos. Por isso que não é perdido esse tempo aqui. Por isso que quando nós estamos envolvidos numa tarefa de aquisição de conhecimento espiritual, nós estamos fazendo um alto investimento no nosso bem-estar futuro. Porque esse conhecimento de agora, ele vai fazer uma diferença muito grande quando as provas da vida chegarem. Quando a dor bater na nossa porta e dizer: agora eu vou entrar. Porque aí nós teremos condições de interpretar, de entender, de compreender por que estamos vivendo aquela situação. E vamos ter sabedoria para poder saber o que fazer a cada momento. Sabe por que sabedoria? Não nossa, sabedoria dos nossos mentores espirituais. Porque os espíritos, eles intuem muito melhor uma cabeça que tem boas referências, que tem bons conhecimentos, que tem conhecimentos elevados, do que aquele que não tem nada de natureza elevada dentro de si. Para um espírito, intuir alguém o bem, é mais fácil intuir aquele que já entende a importância do bem. para o espírito intuir uma forma de agir pautada no equilíbrio, no amor, é mais fácil para agir naquela mente que já reconheceu, que já trabalhou com essa ideia de que o amor, de que o equilíbrio é melhor do que o desequilíbrio, do que o desamor. Porque os espíritos, eles não injetam as ideias na nossa cabeça assim tão facilmente. Eles precisam ter um espaço mental, mas eles precisam ter algo a trabalhar dentro da nossa mente. Alguém que, por exemplo, só conheça a maldade, a violência, a brutalidade, como ele pode ter a sugestão de um pensamento de fraternidade? Como pode ser posto nele o sentimento de doação, de ajudar alguém? Dificilmente eles conseguem atingir. Por isso que quanto mais primitivo é o ser, quanto mais apegado aos vícios, às paixões, quanto mais atrasado é o espírito, mais necessidade ele tem da dor. Da dor que desperta, da dor que acorda, da dor que faz renovar. E foi a dor que iniciou a nossa grande evolução espiritual. Por exemplo, quando nós éramos homens bem mais primitivos do que nós somos hoje, que vivíamos praticamente como os animais, caçando, lutando para sobreviver, nós fazíamos o quê quando morria alguém que a gente tinha começado a gostar? Um familiar. Nós ficávamos apavorados com a ideia do fim. Foi aí que o homem começou a buscar a ideia de Deus. Foi aí que o homem começou a formular os primeiros sistemas religiosos mais primitivos. Foi questionando o porquê da morte. Foi questionando o porquê que tem fim a existência. Foi a dor da perda, da separação, que fez o homem despertar para a vida espiritual. E até hoje é assim. Quantas pessoas só acordam para a vida espiritual, para a realidade espiritual, depois que passam pela perda de um familiar, depois que passam pela perda de um ente querido, é aí que elas passam a se interessar. Há algo além? O que é da gente depois da morte? E aí as pessoas buscam respostas. É aí que o homem começa a ter algum interesse sobre vida espiritual. E até hoje está sendo assim. Então nós vemos que o sofrimento, ele até é algo benéfico quando ele nos desacomoda e nos faz buscar algo a mais, quando nos faz algo, faz buscar algo além daquela vida simples que nós estávamos tendo. Mas nós não precisamos necessariamente de sofrimento sempre. Nós não precisamos passar por grandes dores, por grandes lutas, se nós já somos sensíveis a esses chamados que a vida espiritual faz para que despertemos o melhor de nós. Se nós já somos capazes de sentir que a mensagem do Evangelho de Jesus, que a mensagem do Consolador Prometido, é uma mensagem que pode ser por nós vivida, que é uma bela mensagem, que é um bom ideal de vida, é porque nós já temos condições de aderir a ele. E podemos voluntariamente trabalhar pela nossa renovação. Essa era a grande característica do cristianismo primitivo. Que era dizer para o homem que, por mais errado que ele tivesse sido até então, se ele tinha uma nova atitude diante daquele conhecimento espiritual que era trazido ali por Jesus e depois pelos discípulos, ele poderia ser uma nova pessoa. Ele poderia renovar a sua vida. Porque é isso mesmo. Se nós já somos sensíveis a essas instruções, a esses ensinamentos, a essa mensagem, é porque nós podemos mudar algo em nós. Se nada disso nos toca, nós ainda somos seres que precisamos evoluir apenas pela dor. Mas se nós já podemos ouvir essa mensagem e ela diz algo em nós, ela nos convida a uma nova vida, nós podemos ter essa nova vida. Só que aí precisa desse duplo ânimo que o apóstolo recomendou. Precisamos ter muita força de vontade realmente. Precisamos empenhar esforço, dedicação para produzir essa mudança. E alguém agora poderia estar perguntando aí mentalmente assim: então o que fazer para realizar essa mudança? Como aproveitar de todo esse conhecimento espiritual maravilhoso para iniciarmos transformações em nosso mundo íntimo? A primeira coisa é levá-lo, levar esse conhecimento muito a sério. Não permitir que a dúvida, que a falta de conhecimento, que a falta de certezas nos abale a confiança. Porque há muitas pessoas que se encantam com esses ensinamentos de vida espiritual. Há muitas pessoas que acham muito interessante, que acham que diz algo ao seu coração, mas às vezes essas pessoas, elas ficam na dúvida. Ficam pensando: será que é verdade mesmo? Será que é tudo isso mesmo? Sabe por que vem a dúvida? Porque falta mais estudo. A gente duvida de muita coisa da vida espiritual porque a gente não estudou tanto quanto deveria. E estudar não é só ficar lendo, lendo, lendo ou fazendo milhares de cursos. É a gente meditar profundamente naquilo que a gente aprende. Mais vale a gente meditar e sentir profundamente duas, três linhas do Evangelho do que decorar um monte de informações que consta ali. Porque quando nós refletimos sobre conhecimento espiritual, a nossa mente, ela viaja. Os nossos pensamentos, eles não ficam retidos na nossa cabeça. Quando a gente medita sobre algum ensinamento, o nosso pensamento, ele parte. E ele vai ao infinito. E ele alcança todas as mentes que já refletiram sobre isso. O nosso pensamento se une a uma rede incrível de pensamentos que existe no universo. E quanto mais a gente treina isso, de pensar, de refletir sobre conhecimento espiritual, mais ligações a gente estabelece. No começo a gente tem dificuldade. Por quê? Porque nós temos uma grande afinidade em sintonizar com os pensamentos de nível inferior. É por isso que basta a gente ouvir uma notícia de um fato que envolveu violência, que envolveu tristeza, dor e sofrimento, e nós ficamos com o pensamento ligado naquilo instantaneamente. E ficamos pensando e ficamos falando daquilo e comentamos para as outras pessoas e ficamos, porque da nossa natureza inferior é natural que nos liguemos a essas coisas. Agora, passar a desenvolver um pensamento constante em amor, bondade, no bem, exige um pouco de esforço, exige esse ânimo duplo que o apóstolo cita na sua carta, porque é algo que nós não estamos acostumados, é algo que não faz parte da nossa rotina, faz parte do nosso condicionamento mental. Por isso que é extremamente útil, extremamente importante para aqueles que querem renovação interior, que dediquem-se diariamente a uma leitura. Pode ser no início do dia, acordar 15 minutos mais cedo. Pode ser no final do dia. Pode ser quando nós estamos no transporte. Um livro de mensagem que a gente carrega no bolso ou na bolsa, e nós abrimos e lemos algumas frases, e ao invés de a gente ir projetando um dia de dificuldade, de problemas, ficarmos pensando naquelas ideias superiores, nós estaremos nesse processo de ligação com o bem, estaremos em sintonia com essas mentes harmonizadas. Então isso é uma coisa de treino. Isso é uma coisa de insistência. Porque esse mecanismo é o mesmo que acontece com as obsessões. Como que se dá a influência dos espíritos perturbadores sobre a nossa vida? Eles lançam uma ideia, porque aquela ideia tem algo relacionado com a gente, e a gente se compraz naquela ideia, ou fica pensando naquilo, e ficamos voltando o pensamento toda hora naquele assunto que eles nos sugerem, nós criamos uma vinculação mental com eles. E aí eles passam a dominar a nossa vida. Quer ver uma forma que o obsessor faz para atrapalhar a vida da gente? Eles nos lançam, às vezes, um pensamento de desconfiança em relação a alguém. De uma traição, de uma deslealdade, alguém que trapaceou com a gente. E aí a gente fica cismado e fica pensando naquilo. E eles ficam alimentando, por sua vez, esse pensamento. Até que eles criam em nós um estado emocional perturbador, em que a gente se desequilibra. E a gente passa a descontar nas pessoas que nós convivemos. E vamos criando mais atrito, mais dificuldade. É assim que eles atrapalham muito a nossa vida. Mas existem situações que nós mesmos é que colocamos esses pensamentos perturbadores em nossas cabeças e nós mesmos os alimentamos. E eles ganham uma proporção muito grande na nossa vida porque eles são cultivados, porque eles são tratados, porque eles são alimentados por nós. Então, funciona o mesmo para o bem? Funciona. Com um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque não estamos acostumados. Porque não estamos muito habituados a só pensar no bem. Mas acredita nisso. Todos esses seres que nós conhecemos na história do pensamento religioso, aqueles que foram pessoas que viveram de verdade a mensagem que eles vinham trazer, todas essas pessoas aprenderam a dominar os seus pensamentos, os seus sentimentos, acreditando fielmente naqueles princípios que eles abraçaram como ideais de vida. E transformaram as suas vidas porque alimentaram esses pensamentos dentro de si. E tiveram muitas vezes que vencer pensamentos intrusos que vinham e que vinham para tirar a paz. Mas eles lutaram corajosamente. Eles se valeram desse ânimo duplo que o apóstolo cita. E se dedicaram tanto em cultivar oração, meditação, ensinamentos elevados. Foram suprimindo as informações infelizes, tristes. Eles foram apagando da sua memória as mágoas. Foram apagando da memória os ressentimentos, as tristezas pelas perdas na vida, que eles alcançaram um estado mental de viver harmonizados, pacificados, de bem com a vida. Foram pessoas que conseguiram, ao longo da sua existência, transformar os seus corações. Foram pessoas que conseguiram mudar algo em si, porque focalizaram apenas no bem. Passaram a falar apenas do bem. Passaram a lembrar apenas do bem. E foi natural o processo de ligação com o bem. Foram pessoas que conseguiram despojar os seus corações de raiva, de rancor, de desejo de vingança. Por quê? Não guardaram ofensas. Não guardaram ressentimentos nem mágoas. Foram se libertando desse peso inútil na evolução do espírito. Foram aqueles que limparam os seus corações. Então, evolução espiritual, na prática, é isso. É o cultivo de pensamentos superiores. É ter sempre à mão uma ideia boa. É ter sempre à mão uma coisa que diga fundo ao nosso coração. Um pensamento, uma frase, uma mensagem, um livro, uma música. Evolução espiritual é cultivar algo positivo dentro de nós. E é suprimir, é tirar da nossa vida aquilo que é inferior. Aquilo que nós já somos capazes de reconhecer, que provoca atraso espiritual para nós. Tem muitas pessoas que entendem que certas situações da vida são lazer, são entretenimento, é uma forma de se descontrair, mas por trás daquilo muitas vezes tem coisas nocivas, ideias que nos são passadas, que nos atrasam, que nos prejudicam, Está dentro disso certas formas de entretenimento, como certos programas televisivos, certos materiais que circulam hoje facilmente nas redes sociais. A gente vê hoje nas redes sociais, como Facebook, WhatsApp e outros aí, coisas muito interessantes, coisas inteligentes, muito sensíveis, mas outras que nem precisariam existir, porque fixam muitas vezes só certas atitudes, certos pensamentos que são de natureza inferior. Então, quando a gente descobrir algo assim que nós sabemos que não nos sintoniza com o bem, que a gente comece a abandonar. Não precisamos nem falar para as outras pessoas que aquilo não é bom. Façamos por nós a erradicação daquilo, evitando compartilhar certas coisas que hoje circulam tão facilmente pela internet, pelas redes sociais. É a gente, muitas vezes, estando em casa, assistir menos televisão e ouvir mais boa música, que é capaz de trazer harmonia, bem-estar para o nosso lar. É a gente, na conversação, seja no dia a dia, seja uma conversação mais séria, a gente suprimir a crítica tão contundente contra as pessoas. E às vezes a gente é impiedoso até com os familiares, não é? Ah, porque a fulana faz isso, isso e isso, não é? Ah, porque o fulano, ele deixa aquilo mais acontecer na casa dele. A gente parar de falar das vidas do outro, muitas vezes purifica o quê? A nossa vida. Porque sobre a vida do outro, nós não temos controle nenhum. E que bom que não temos, porque basta a nossa para a gente cuidar. Mas se a gente conseguir suprimir essa crítica tão contundente, tão direta, o tempo todo sobre as outras pessoas, nós já começamos a entrar nesse processo de renovação mental. Se a gente deixar de, por exemplo, cultivar pensamentos pessimistas. Gente, o mundo está muito difícil hoje? Está nada. Está tudo sob controle, viu, gente? Esse mundo nunca esteve fora do controle de Deus, nunca. O que a gente vê acontecendo agora, atos tristes, lamentáveis, está dentro da ordem divina, sim. São espíritos que passaram por provas, por expiações difíceis, e aqueles que causaram essa dor terão no futuro que reparar essa dor. Expiarão e passarão por essa dor. Mas o mundo não está largado no universo. O mundo sempre passou por momentos críticos e caóticos. A humanidade sempre enfrentou muitos desafios aqui. De fome, de guerra, de epidemias, de destruição. Mas tem uma força poderosa que impulsiona o homem. Tem algo que faz a humanidade reverter tudo de ruim que ela mesma cria. Nós tivemos uma época que era uma previsão de destruição internacional, mundial. Foi a Segunda Grande Guerra Mundial. O mundo não foi destroçado ali. Depois veio a Guerra Fria, e que se falava que tinham armamentos nucleares que poderiam destruir o mundo várias vezes, milhares de vezes. Tinham bombas atômicas que poderiam ser detonadas todas e destruiriam todo o planeta. E elas não foram acionadas. Aí vem essa fase que nós vivemos hoje do terrorismo internacional. O mundo vai ser destruído por isso? Não vai. A humanidade vai desaparecer do planeta por isso? Não vai. As pessoas estão esperando uma grande epidemia que vai vir não sei quando, que vai acontecer não sei o quê. Nós já passamos por inúmeras pandemias e a humanidade sobreviveu. Nós temos uma força muito poderosa garantindo a vida. Então nós não precisamos ficar falando o tempo todo que está tudo muito difícil, que o mundo está cheio de problemas. Tem problemas sim, mas as soluções já estão em caminho. Muitas já estão em curso. Não as soluções dos homens, que são sempre erradas, são sempre atrapalhadas, são sempre focando em interesses imediatistas. Mas a solução de Deus, ela já está operando no mundo. O que nós precisamos transmitir nas nossas conversações é confiança, é fé, é esperança, sobretudo perante as crianças e os jovens. Nós, adultos, temos uma responsabilidade gigantesca com essas novas gerações. Eles precisam sentir confiança, coragem para mudar esse mundo. Também não jogar isso apenas como responsabilidade deles, porque não é. Uma geração apenas não vai mudar o mundo. Na verdade, é um processo que vem ao longo de centenas de milhares de anos. Porque essa morada celeste, ela não está pronta ainda. A parte física do planeta, sim, se formou aí há 4,5 a 5 bilhões de anos atrás, mas o mundo de paz, de harmonia, mundo de fraternidade, ele ainda está em elaboração. E nós vivemos um período crítico dessa elaboração, em que todos nós estamos sendo intensamente testados, tanto no mundo exterior quanto no nosso mundo interior. Daí a importância tremenda que nós temos de focar a atenção em nosso mundo interior, cuidar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, porque eles têm sim poder de destruição de um mundo, do mundo da nossa vida. Quantos lares não são arruinados por falta de vigilância, de pensamento do casal? Quantas famílias não se desintegram porque os dois entram em desarmonia, porque acolhem pensamentos perturbadores? Mas basta que um deles tenha propósitos no bem, basta que um do casal tenha o cultivo da oração profunda, sincera, fervorosa, e ele vira o esteio dessa família, ele vira o ponto de apoio dessa família. Então imagine se os dois então vigiarem o pensamento. Então é por isso que nós temos que zelar tanto pela nossa vida mental, pelos sentimentos que nós carregamos, porque nós podemos trazer a perturbação à vida daqueles que nós mais amamos, que são os nossos filhos, os nossos familiares. Por eles, somos capazes de preservar a paz, a harmonia dentro de nós? Será que temos amor suficiente para fazermos esse sacrifício de, por exemplo, não cultivarmos tanto pessimismo dentro de casa? Então, é algo que nós já podemos estar fazendo para que esse processo acelere, para que esse processo de transformação do mundo acelere. Por exemplo, manter o equilíbrio do nosso lar, partindo de nós. Nós já vamos estar fazendo uma boa coisa. Em 1971, quando Madre Teresa foi receber o Prêmio Nobel da Paz, ela que foi reconhecida pelo grande valor das suas obras assistenciais, que já tinham saído da Índia e espalhado no mundo todo, perguntaram para ela assim: Madre Teresa, o que nós podemos fazer pela paz mundial? E ela, com a sua sabedoria cristã, autêntica seguidora de Jesus, autêntica discípula de Jesus, ela disse muito singelamente: voltem para os seus lares e amem suas famílias, porque aí já está a solução de mais da metade dos problemas que nós temos. Lares que são estruturados em base de equilíbrio, de cultivo, de oração, de prece. Lares que são fundamentados no amor, no respeito mútuo. Lares que fazem o evangelho no lar semanalmente. São células de regeneração da humanidade. São focos irradiadores de luz para o mundo. Então nós temos que trabalhar por um mundo melhor, começando no nosso mundo interior e trazendo isso para a nossa família, para o nosso lar. E trabalharmos intensamente para mudarmos sentimentos e pensamentos de natureza inferior. Nós vamos perceber que isso traz algo muito positivo para as pessoas que convivem com a gente. Porque eles já terão uma pessoa menos para criar problema na vida deles. seremos nós que já estaremos em paz, em harmonia. Então nós queremos um mundo melhor, queremos um mundo mais pacífico, comecemos em nós. Trabalhemos em nós pela renovação dos nossos pensamentos e sentimentos. E tenho certeza que tudo aquilo que nós fazemos, a partir desse desejo de evolução, dessa vontade de renovação, nós encontramos uma força imensa a nosso favor. Nós passamos a ter o apoio da vida espiritual. Mas a gente não percebe esse apoio muitas vezes, porque nos falta o hábito da oração, que nos tranquiliza, que acalma o coração, que predispõe a recebermos deles as ideias positivas, as ideias renovadoras. Então, uma forma de garantirmos a paz em nosso mundo íntimo e no nosso mundo familiar, e que ela vai se estender ao mundo, é cultivarmos a prece. Não a prece decorada, a prece por obrigação, mas aquele pensamento profundo em que buscamos Deus e que pedimos que Deus nos ajude. E quando pedimos, sentimos aquela confiança de que a ajuda virá. É aquele pensamento profundo de desejar o bem ao próximo. Isso é algo que tem um poder transformador muito grande. É algo que renova a nossa vida. Todos que passaram momentos muito difíceis na sua experiência, que usaram da oração como meio de força, de adquirir bem-estar, renovação, sabem disso que estou falando. Porque viram que nos momentos mais difíceis, com menos possibilidade de renovação da vida, após a prece, veio uma nova força, veio um novo bem-estar. E nós encontramos ali a força para prosseguir. Porque às vezes a solução do problema ela está aos passos. Mas por muitas vezes não acreditarmos nem confiarmos na providência divina, no amor de Deus em nosso favor, nós paramos a caminhada e não alcançamos a solução do nosso problema. Então, cultivemos fé, confiança, busquemos no conhecimento espiritual a base para essa fé, para essa confiança, e cultivemos a oração como meio de transformação das nossas ideias. Sempre que um pensamento difícil, um pensamento ruim nos visitar, um pensamento de raiva, de ressentimento, de insegurança, levemos um pensamento a Deus e pensamos: Senhor, me ajuda a vencer esse obstáculo. E tenho certeza que com muita fé, muita confiança, nós sentiremos uma força para deixar aquela ideia perturbadora de lado e prosseguirmos a nossa vida para vencermos os obstáculos da vida. Essa é a nossa mensagem para essa noite, então. Que Jesus, nosso mestre, médico de nossas almas, o grande orientador da nossa vida, deste planeta, Ele possa nos inspirar nesta semana que se encerra hoje e inicia amanhã, que formulemos pensamentos de confiança, de fé, na certeza de que nós não estamos caminhando sozinhos, na certeza que recebemos muito apoio para vencer os obstáculos da vida e para melhorarmos espiritualmente. Muito obrigado a todos.